Boa noite, 1705, canal da 10, faixa 8, tá bom. 1705, avisado, autorizado por 510, vento 160 graus, 629. Lembra, Corona 10, 1705. O Papapá Oscar em Maia, confirmando, é parte 5? Parte 4, sim. Está livre o Black Bag? Reporte liberando a pista, já foi coordenada a viatura com a empresa. Pronto para quatro? Off Corps 3283. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola Dono 0 com curva à direita, aciona 5031 no controle 119.8, roteja. Autorizado Brasília, nível de voo 360, intercepta Upper Zulu 17, decola no circuito Arbor, transição Elefa. Recorda no zero com curva à direita, final 5031, curva 398, TAM 3283. Planejamento correto, para pushback funcionamento. Chamada TAM 3283. Uma 705, solo 24, primeira direita, solo no 211. 211, 1705. Solo Gol 705, livrando, boa noite. Boa noite, Gol 705, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa reporta antes da Juliette, 705. antes da Juliette, com 705. 705, táxi via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 705. Só fazer 2781, confirmação Oscar 200, Vitória da Conquista. Boa noite, Azul 2781, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, saída arbor, transição Elefa, após Elefa, DCT ou Bloch. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5033, proteja. Sente autorizado Vitória da Conquista, nível 200, saída Arbor, transição Elefa, após voo direto Opilor. Decolando da 10, primeira curva à direita, controle 119.8 e transponder 5033, azul 2781. Azul 2781, protejamento correto, chama para posicionamento. Chama para posicionamento, azul 2781. aeronaves reportadas no Oeste, vem a moderada. Pessoal, nível 320. Azul 2781, puxa o acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Autoridade, chama o táxi, azul 2781. Aguarde, é o próximo para pushback. Para o táxi 3 a bordo, 2h40, alterna Salvador. Três a bordo, altímetro no 017, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8, sinal 95 com voo. Confirmado o POB 53 do 2789. Gente, 53. Gente, está autorizado o táxi via Pátio, Índia Alfa, ponto espera no 0, Torre 118-95, do 2789. A bordo, altímetro no 017, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre 1-8, sinal 95 com voo. Boa noite, Azul 2781, próximo ponto 090, pronto. Azul 2781, autorizada linha decolar sistema 0, vento 1, 60 graus, 079. A linha decola no 0, Azul 2781. Continuado por chegar a linha 259, posição check. Ok, já estamos avisando a aeronave que passou no táxi, está autorizado, chama para o táxi. Azul 2781, decolou 40, controle de Salvador, 119, decimal 8. 198, boa noite. Salvador, muito boa. C3283, ponto espera da 10, pronto. C3283, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhará e manterá na 10, C3283. Salvador, boa noite. Dan 3197, informação Papá, autorização Galeão. 3197, saída prevista da El Leda Irume, aguarde cópia. Da El Leda Irume aguardando, 3197. Para o táxi, o Xenemeia 259 com 152 a bordo, autonomia 540, alterna Galeão. Tem uma autonomia? 5 horas e 40 minutos. Gente, 152 a bordo, altímetro 10 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18, adicional 95, bom voo. Índia Alfa, ponto espera 18, 9562, pronto. Então 3197, pronto para 4? Pronto. 3197, autorizado Galeão, nível 340, via per November 857, saída da El Leda Irume. Decola da 10 curva direita, controle 199.8, aciona 5037, proteja. Autorizado Galeão, nível 340 e upper November 857. Decola da 10 curva direita, da El Leda Irume. Controle 119.80 e o transponder 5037, TAN 3197. Protejamento correto, chamará para o espectacionamento. Chamará, TAN 3197. 3283, decolou 44, controle Salvador, 199, decimal 8. 98, boa, 138, 83. A linha E mantém cabeceira 1-0, né? 62, corona. É 6259, autorizado decolagem pista 10, vento 170 graus, 079. Livre decolagem, Xené 6259. Available, have a suspect. O Tatrezuno 97 está pronto para o táxi com 209 a bordo, 3 horas e 17, alterna Campinas. Tem os dados, 3197? Afirmo. Tem os dados? Tem 209 a bordo, 3 horas e 17, alterna Campinas. A bordo, altímetro 1097, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, com gol. 1097, tem livre táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 7295, São Três, 1097, boa. Salvador, boa noite, Tanto 3197, ponto 010, pronto. T3197, autorizado a alinhar e decolar para zona 0, vento 160 graus, 079. Ali decola no 0, Tanto 3197. 3197, decolou 56, controle de Salvador, 119, decimal 8. 198, boa noite. Salvador, boa noite, 66, 3 milhas em Serra, final da 10. Como 1866, tráfego avistado, fomos autorizados que 10, vento 160 graus, 099, ajuste altímetro 1097. Repouso 10, gol 1866. Ô, Solo Salvador, voo 909. Pouso 360 pré-aprovado, aceito? Aceito. Pouso 099, autorizado com PIN, nível 360, via Pesulu 21. Saída Rabor, transição é essa, decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aguardo o transponder, cotejo. 360, apresentando 21, decolando no 10, primeira curva direita, arrua a transmissão elétrica, 198, aguardando o transponder, voo no 099. Regimento correto, para pushback, funcionamento. Amarelo. Salvador, gol 1705, centro da Papá para o Galeão. T05, autorizado Galeão, nível 360, via Pernambuco 857, saída da El, Leda e Irume. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5052, coteja. Dalião 360, Pernovember 857, Dael Leza Irumi, controle 19.8, transponder 5052, bom 705. Fechamento correto, chama para feedback sonamento. Chamará. Tá com muito ruído de fundo, não deu para entender a frequência não, confirma? Voo 1866, solo 121, decimal 1. 21-1, obrigado. Voo Salvador, muito boa noite. Voo 1866, livrou Fox, aqui na sua escolha. É, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, voo 1866. Salvador, boa noite, essa é cargo 8487, Papapá 370 Recife. Gente, aguarde cópia. Guarda. Pronto para a cópia? Pronto, professor. Autorizado Recife, nível 370, via Pernambuco 17, saída Uca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 119.8, aciona 5055, proteja. 370 para Recife, autorizado, Uca Aracaju, na pista 10 esquerda. Nota Pernambuco 17. Controle 19.8, acionando 5055, a pista carga 8487. Para o pushback, acionamento, gol 10.99, gol 10.10. 1099, autorizado, chama para o táxi. Chamaremos táxi, gol 1099. Passo 8487, cotejamento correto, chama para o pushback de acionamento. Uma pushback, pushback é para a carga 847. Boa noite, Michael Meu Alfa, prossiga. É, estando em Rimar com 4 a bordo, sobrevoo Salvador, Farol da Barra, 710, conforme. Gente, aguarde cópia. Antes da Juliette, o gol 1866. 1866, táxi via Juliette, portão 4. Juliette para o 04, obrigado, 66. Fundamento para cargo 8487. 8487, autorizado, chama para o táxi. Chamará o 8487. Alfa, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado em Rimar e Rimar, 500 pés, sobre o voo do Farol da Barra, decola da em Rimar, pro Açu, após corredor Axé, controle 119.8, aciona 0126, coteja. Autorizado em Rimar e Rimar, sobre o voo do Farol da Barra, aciona 0126, controle 5198, decolagem correndo com a torre pro Açu, vai com o meu. Protejamento correto, altímetro no 0 no 7, para acionamento de colagem, chame torre 1-8, acionamento 9-5, com voo. Prossiga. Acionamento a critério, reporte para decolagem, mais com meu alfa. Para o táxi, gol 9099, 184 a bordo, 3 horas, Campinas. Confirma os dados, gol 9099. Confirma, 184 a bordo, 3 horas, Campinas. 4 a bordo, altímetro 1017, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, bom gol. E a Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18895, por gentileza, o transponder. 5047. 5047, copiado, obrigado. Salvador, gol 1705, pushback e acionamento no portão número 2. Bom, 705, aguarde, temos duas aeronaves já acionadas que passarão na retaguarda, aguarde para o pushback. Aguardando. Mike Romeo Alfa, decolagem a critério, não há tráfego reportado nesse setor. Reporte quando fora do solo, vento 180 graus, 1099, boa noite, com ponto espera da 10, pronto. Gol 1099, autorizado a decolagem pista 10, vento 190 graus, 099. 7, livre decolagem da 10, gol 1099. Aí Romeo Alfa, senhor no transponder 0126, decolou aos 12, reporte para o cruzamento do campo, prossegue na final 17, reporte para o cruzamento. Gente, vai bom. Gol decolou 1099, decolou 12, controle de Salvador, 119.8. Centro Salvador, 198, obrigado, gol 1099. Torre Boa, Santa Cargo 8487.0, assino 0. Santa Cargo 8487, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantendo a 10, 8487. Mike Romeo Alfa na final do 17 para o cruzamento. Mike Romeo Alfa, tráfego no visual autorizado cruzamento, reporte na vertical do farol de Itapuã. Vai passar. Avisa cargo 8487, autorizado decolagem piscina 0, vento 170 graus, 099. Iniciando na 10, 8487. Autorizado, chama para ataque. Autorizado, chama para ataque, 705. Airborne. Connector taxi patch. 37, decolou 14, controle de Salvador, 119.8. 198, boa noite, bom trabalho. Oi, o Mike Romeo só livrou, final 1-0, no Freud Itapuã. Controle, 1-9-9-8. Ok, vai manter o estado do farol por 5 minutos e chama a senhora para o abandono. No 78 a bordo, altimento 1-0-8, taxi Gang Alfa, quanto espera a torre 1-8 em cima 9-5, bom voo. Quanto espera 18-95, altímetro 1018, obrigado, boa noite, 705. Oregon 705, boa noite, ponto espera pronto. Oregon 705, autorizado, Daniel, decolado, pistão 90, vento 170 graus, 089. E a linha decola da 10, gol 1705. Mike Romeo Alfa, abandonando o farol de Itapuã, prosseguindo via corredor Axé. Mike Romeo Alfa, transfere o controle em 1-9, decimal 8. 9-8. Segundo 705, decolando 20, controle Salvador 1, 9, 8. 9, 8, obrigado, boa noite, 705.